Zero, autorizado pouso para estornou zero, vento 1950 graus, 149. Livre pouso, 6726. O 3902 para 2000 pés, prossegue via chegada. Ah, tem condição de pregar, para baixo de 10.000 pés, vai ter que reduzir a velocidade de 250, mas manteremos a speed até cruzar o nível 100. Presente da 3602. Se possível, voadona da presente. Mantenha a chegada, 3602. Presente vai manter a chegada, tá?